Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida esta que está em seu 13º ano consecutivos no ar pela Rede USP de Rádio, aqui em São Carlos, lá em São Paulo e também na nossa capital do café, a capital do chope, a acolhedora Ribeirão Preto. Com gravações autênticas e originais para que você reative a sua memória na era de ouro do rádio. Mas... Nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside aqui em São Carlos e pela vez primeira também está conosco, Sr. Raul de Souza Valdevino. E ele diz que não perde uma sessão desse cartaz radiofônico aos domingos. E ele, Sr. Raul de Souza Valdevino, gostaria de ouvir do Tito Madi, em homenagem aos gaúchos, esta composição maravilhosa que o conjunto Farroupilha canta, Gauchinha Bem Querer, fala do Rio Guaíba, lá do Rio Grande do Sul. Gauchinha Bem Querer, o Tito Madi com o conjunto Farroupilha. Bento e Mamão, aqui enaltecendo aquele que foi presidente do Corinthians, o Vicente Mateus, que dizia, quem sai na chuva era para se queimar. É, Bento e Mamão, homenageando o Vicente Mateus, composição do Tavinho, Marcha do Vicentão. Tudo isso é ele, o Sr. Raul de Souza Valdevino, que ainda quer ouvir em arranjo Lírio Panicali, do musicista Mariano, a composição Meu Quarto Azul. Sorrir, Rio Grande.